começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala, Marco Antônio, tudo bem? Tudo bem, querido? Eu tô, e você? Tudo ok, não espera a hora de. Não tá esperando a hora de começar, que hoje o entrevistado. É, nossa, fantástico. Fantástico é mesmo. Fantástico. Show da vida. Já tá na linha. Escuta? Manda bala. Tá, maravilha. Gente, assim, ó. O nosso convidado de hoje é o grande Brás Chediak, cineasta brasileiro. Nossa, assim. Eu não sei nem como é que eu vou conseguir, em cerca de meia hora, cobrir tanta. A carreira dele cobre assim, um período gigante, vários gêneros do nosso cinema. Tá? Eu vou tentar aqui fazer um briefing. Assim, tá? Ele nasceu em Minas Gerais, na bucólica Três Corações. Ele começou no cinema co-escrevendo na onda do Iê Iê Iê, do Aurélio Teixeira, um cineasta que precisa ser redescoberto. Né? Um filme com o Renato Aragão, início de carreira, o Wanderley Cardoso, Chacrinha. Tá? E em 68, por exemplo, ele co-escreveu Juventude e Ternura com a grande Wanderleia, o excepcional Anselmo Duarte, um dos cineastas mais sacaneados, digamos assim, do Brasil, né? E o Sil Farney co-escreveu a versão setentista de Meu Pé de Laranja Lima, com um ator sumido, Júlio César Cruz, é um filme que eu via muito na Sessão da Tarde. Ele co-escreveu pro Charles Bronson brasileiro, Jesse Valadão, dois sucessos de bilheteria, Matador Profissional e Sete Faces de um Cafajeste. Ele escreveu, por exemplo, um livro policial de nome Cortina de Sangue, Uma Aventura de Popeye, em 2011. É um livro que tem como pano de fundo crimes durante a gravação de uma telenovela. Ele foi biografado no livro Brás Chediak, Fragmentos de uma vida lá da coleção Aplauso. Ele está lançando um livro de crônicas chamado Macurruíra na Varanda, e eu vou citar alguns dos filmes que ele dirigiu. Os Viciados, que é o primeiro dele em 68, A Navalha na Carne, que foi a versão com o Jéssica Faladão e a Glauci Rocha, Dois Perdidos numa Noite Suja, também a primeira versão, foi co-escrita com um dos atores do filme, teve várias mãos co-escrevendo, mas um dos atores do filme, Nelson Xavier, que foi meu professor, também co-escreveu com ele, As Confissões de Frei Abóbora, A Banana Mecânica, produzido pelo Carlos Imperial, O Roubo das Calcinhas, uma pornochanchada com vários episódios, Eu Dou o Que Ela Gosta, um filme com uma comédia erótica com a Fernanda de Jesus, Sérgio Rinst e o Zé Legói, Os Mansos, foi também uma comédia erótica com o grande Felipe Caroni, o Ari Fontoura e o futuro bruxo Paulo Coelho, Perdoa-me por Me Traíres, com a Vera Fischer e o Nuno Léo Maia, Bonitinha Mais Ordinária, também conhecido como Otto Lara Rezende, segunda versão da obra do Nelson Rodrigues, esse filme é de 81, é a versão que o pessoal mais conhece, com o grande Milton Moraes, com a Lucélia Santos, com o Carlos Kreber, e também Álbum de Família, que é o último filme que ele dirigiu, que foi em 81 que foi lançado. O Álbum de Família era com a Dini Sfatti, a Lucélia Santos de novo, a Dora Pellegrino, a Catalina Bonac, o Carlos Gregório. Então, assim, olha, gente, queria dar as boas-vindas para o Brás Chediak. Tudo bem, Brás? Tudo bem, Marco. Prazer aqui falar com você. Obrigado, querido. Estou tentando aqui resumir a tua carreira e estou meio apavorado, não só porque é uma... É emocionante para mim estar podendo falar contigo, mas também porque a gente não tem o dia inteiro e daria para fazer um programa só citando teus trabalhos. Mas vamos tentar por partes, tá bom? Por que assim o cinema? Né? Como é que te interessaste pelo cinema? Ô Marco, o cinema, eu sou de uma cidade do interior de Minas, e desde criança O cinema para mim começou assim como uma fuga, né? Porque eu tive uma infância um pouco, vamos dizer assim, desagregada. Eu morei pouco tempo com meus pais, morei mais com minha avó, depois com tio, depois com outro, depois com outro, depois no Isso colégio Isso tudo interno. Em Minas Gerais ainda, né? Hein? Isso tudo em Minas Gerais ainda, né? É, não, inclusive teve uma vez que eu fui para o Rio de Janeiro, morei numa pensãozinha lá com um tio meu, aliás, a última crônica que eu escrevo, eu falo disso, chama-se Dever Me Espera. Então, morei lá, inclusive, era em frente ao Palácio do Catete, Estava lá no dia que o Getúlio se suicidou. É mesmo? Eu fui sair para ir à aula quando um policial me disse, olha, hoje não, você não pode sair. Eu disse, mas eu tenho prova. Ele falou, não, hoje não tem aula, o presidente morreu. Uau. Então eu voltei, falei com minha tia, e ela ficou apavorada que meu tio trabalhava no palácio, ele era policial, e aí nós fomos para o palácio, né, com aquela multidão, aquela revolta, e lá, então, eu já conhecia o Getúlio, né, eu era garoto, eu tinha 11 anos por aí, né, então eu conhecia o Getúlio e sabia até o dia que ele estava nervoso, o dia que ele não estava. É mesmo? O dia que ele estava nervoso, ele ficava tamborilando ali na frente do palácio, naquela sacada. O dia que ele estava alegre, ele acenava, cumprimentava e etc, né? Tá, e me diz uma coisinha, com que idade saísse de Minas Gerais e fosse para o Rio? Ah, eu saí muito cedo, porque meu pai era ferroviário de uma estação de roça que não tinha escola. Ah. E eu fui muito, aprendi a ler muito cedo, com 4 anos, né? Então eu tive que sair para ir para Três Corações. Meu pai morava numa roça, estação de roça. Aí eu fui para Três Corações, fiquei 2 anos. Depois fui para Soledade, fiquei mais 2 anos. Fui para o Rio, fiquei 3 anos. Fui para Três Pontas, estudei lá no mesmo colégio que o Milton Nascimento. E de lá, de Três Pontas, voltei para Três Corações. E aí eu fui para o Rio definitivamente, quando eu tinha 17 anos. Eu fui voluntário no Exército para terminar logo o serviço militar, que era obrigatório, né? Mas eu já sabia que eu queria fazer cinema. É mesmo? Já, desde garotinho, assim, com 13 anos, eu assistia todos os filmes. Eu já sabia o nome de todos os diretores bons, assim, John Ford, Hitchcock, Billy Wilder, enfim, esses grandes diretores eu já conhecia por nome. E Orson Welles, e também as atrizes, né? Eu era apaixonado pela Marilyn Monroe, né? Eu sempre queria casar com a Marilyn Monroe quando era criança, né? E outra coisinha, assim, eu tô deduzindo errado se eu meio, assim, meio que concluí, assim, que teus padrinhos, diríamos assim, no cinema foram Aurélio Teixeira e Jess Faladão, assim, se eles não foram teus padrinhos, pelo menos, assim, a importância deles é muito grande no começo da tua carreira, certo? Pode falar um pouquinho disso? É, o seguinte, eu fui pra casa do Aurélio, o Aurélio era um bom diretor, maravilhoso diretor, e era ator, excelente, também. Me ensinou muito, né? Ator também. Ator, excelente, ator, fantástico, e eu já tinha começado a minha carreira como ator, num filme chamado O Homem que Roubou a Copa do Mundo, do Vitor Lima. Tinha feito uma peça na Bipsa, chamado O Alto da Barca do Inferno, tinha feito uma peça chamada O Alto do Galo, enfim, já tinha feito teatro. E eu fui para a casa do Aurélio, mas para datilografar um roteiro. Esse roteiro foi feito e eu não sei porquê, não sei qual o motivo, eles apresentaram o roteiro para a Polícia Militar. E a polícia então pediu que não se filmasse aquilo, que interditasse, né? Pediu carinhosamente? Aí eu já não sei se foi carinhosamente, né? Porque eu era apenas um datilógrafo ali, E porque eles achavam que um soldado não podia se apaixonar pela filha de um coronel. Sim. E não podia ter uma comicidade, enfim. Problemas lá deles, né? E ficou aquela tristeza. Eu cheguei à noite na casa do Aurélio, e era uma casa que se reunia quase todo mundo, ia Nara Leão, ia Leila Diniz todas as noites, ia o Glauber, ia o Catulo, enfim, um monte de gente, tá, aquela tristeza, né? E eu era um garoto, assim, sabe, menino. Aí eu vi aquilo, e falei, não tem filme, né? E eu, na minha inocência de mineiro bobo, né, assim, de interior, eu falei, escreve outro. Esse cara é um bravo comigo, você pensa que é assim, garoto? Então eu falei, isso aí é fácil. Antes que o Aurélio me desse a bronca, a mulher dele, a atriz Gracinda Freire, falou com ele, falou, deixa o menino tentar, ele tá dizendo que escreve. Aí ele falou, então você é capaz de escrever? Eu falei, sou. Aí peguei ali no ato, eu peguei um papel, uma caneta, esbocei uma estrutura dramática, assim, aristotélica, vamos dizer, né? uma estrutura de comédia, né? Estava muito em moda, né? Com rockabilly, com com a explosão dos Beatles e, obviamente, a Jovem Guarda? É, foi bem antes isso, né? Uhum. Bem antes. Então, eu fiz a estrutura e mostrei, e eles acharam muito boa. O Jarbas Barbosa era o produtor, uhum. O irmão do Chacrinha, né? O irmão do Chacrinha, aham. Uhum. É, e o diretor até falou comigo, ah, mas esse filme vai ficar caro, porque tem muito cantor, muita coisa, e o Jarbas não vai gostar. Eu falei, bom, isso aí é com você e ele, né? Uhum. Aí o Jarbas ali, eu ficou entusiasmado, pô, nessa cena eu ponho os Fevers, nessa eu ponho o Renato Seus Bruguetes, nessa eu ponho o Simonal, nessa eu ponho a banda, uhum. Como é que chama, Rosemary, uhum. Ou seja, todos os músicos, cantores da época, claro. Porque ele era irmão do Chacrinha, claro. Todo mundo cantava de graça. Uhum. E aí eu escrevi a parte cômica, eu falei, ó, a parte cômica vai me tomar muito tempo, e o meu... crachado, eu tenho, o meu senso de humor é um pouquinho mais elaborado, né? Uhum. Aí tinha o Renato Aragão, que estava começando, nunca tinha feito nada, né? Uhum. Aí falou, bom, o Renato escrevo. Então, aí peguei eu e o Renato e fizemos o filme, né? Que maravilha. E foi um sucesso absoluto, explodiu o filme. Aí eu não parei, porque em seguida me chamaram para fazer o Mineirinho Vivo ou Morto, uhum. É, depois me chamaram para fazer o Juventude Ternura. Eu fui emendando, sabe, assim. Uhum, uhum. Chegou o estúdio, me contratou para ficar ali. Como é que você conheceu, só te interrompendo um pouquinho, como é que daí, desse filme, veio o convite, como é que entrou na tua carreira, assim, o Jesse? Fala, Zé. Eu trabalhava lá no Herbert e já tinha feito esse tanto de filme, era todos sucessos, né? Uhum. E o Jesse ia fazer o Mineirinho Vivo Morto. Uhum. E me deram o roteiro para analisar. Eu seria assistente de direção, porque todos esses filmes eu fui também assistente de direção, assistente de montagem, né? Aí montagem eu li o roteiro, teve uma mesa redonda que estava o Herbert Richards, o Valadão, uhum. O Aurélio, enfim, um grupo lá. Uhum. E eu li, e aí eu fiquei meio sem jeito, assim. Todo mundo tinha que gostar, né? Tá, mas ficou sem jeito, que achou que, com todo respeito, tava uma bosta? É, não é que dava rocha, eu achei que não tava bom. Ah, tá. Aí foi, aí eu falei, olha, vocês vão me desculpar, eu não gostei, eu achei o filme meio ingênuo, meio bobo. Uhum. Desculpa, primário, né? Uhum. Aí, por sorte, o Herbert Richards, que era o grande poderoso, uhum. Né, dono de uhum. estúdio, né? Uhum. O Herbert falou, eu concordo com o Chediak. Aí foi aquele mal-estar, aquela coisa, e... Eu, o Jesse era muito inteligente, né? Uhum. Na mesma hora, ele falou, quanto tempo você faz um roteiro novo? Eu falei, sei lá, 15 dias, não sei, começar. Aí começamos e fizemos o filme, e foi outro sucesso, né? Uhum. Uhum. E aí o Jesse, então, me convidou para trabalhar como assistente dele no Sete Faces de um Cafajeste. Cafajeste, aham. Uhum. Porque ele era ator e diretor. Uhum. E ele falou, olha, eu preciso de alguém produtor que me dirija. Produtor também, né? E produtor. Ele falou, eu preciso uh-huh. de alguém que me dirija. Uh-huh. E eu sempre, na minha vida, eu sempre estudei arte dramática. Eu sei dirigir ator, entendeu? Você considera um diretor mais... se tivesse, assim, que definir de forma, assim, bem, sei lá, bem... preto no branco, digamos assim. Te consideras mais um diretor de ator... Ou um diretor mais roteirista? Não, eu acho que eu faço qualquer coisa. Só que no Brasil não tinha nem roteirista na época. Tinha uhum, poucos. Uhum. E não tinha diretor de atores. E eu me formei pela escola do Stanislavski. Uhum, não uhum, é? Tanto é que uhum. quando meu filme passou em Nova York, a crítica do New York Times uhum. me comparou ela e a casa. Uau, uau. E eu falei, caramba, é um cara que eu adoro os filmes dele. Sim, Hector Studio, né? É Marlon Brando, James Dean, etc. Paul Newman. Né? E o Lee Strasberg, né? Claro, Lee Strasberg. Então, Hector Studio pra mim foi muito elogioso, etc. Maravilha. Né? Então, o Jesse me chamou, eu fiz com ele, e ele então falou, olha, você vem trabalhar comigo. Uhum. Eu não posso, eu tô trabalhando com o Herbert, né? Aí entra a parte comercial, né? Porque uhum. eu gastava muito, eu era muito boêmio, eu era bebia muito, fumava muito, eu era mulherengo, era um louco, vamos dizer assim, né? Então tá sempre duro, né? Aí ele, o Gerson, quanto você tá ganhando lá no Herbert? Aí eu falei, o cinema paga por semana, né? Uhum. Aí eu falei, eu ganho um X por semana, não me lembro mais. Ele falou, eu dobro. Tá, é o dobro. Ah, tá. É, eu dobro o seu salário. Eu falei, tudo bem, eu vou lá. Comprou teu passe. É. Aí eu falei com o Herbert, ele falou, não, tudo bem, vai lá, quando eu puder, quando eu precisar eu te chamo, você ajuda aqui, ajuda lá, não tem problema. E aí eu fui. Em seguida o Jesse foi fazer um filme dirigido pelo Anselmo Duarte, chamado, que ela é do Pajeú. O Tarcísio Meira, é a estrela esse filme. Isso, o Tarcísio Meira foi Saragueça. É quase que um faroeste brasileiro. É. E aí o Jesse me chamou, foi um negócio muito desagradável, inclusive, porque o Jesse me chamou para dirigi-lo. Eu não posso dirigir, o diretor é o Anselmo, caramba. Ele falou, mas ele não fica sabendo. Eu falei, como não? Nós vamos ficar hospedados na casa dele, caramba. E o Anselmo era brigão, né? Era exigente, né? Mas aí nós fizemos o seguinte, eu dirigia o Jesse durante a noite, assim, baixinho, né? Ensaiava 4-5 horas com ele e no dia seguinte ele fazia, né? Ah, quer dizer, antes de no Brasil existir o acting coach, já fosse o acting coach, então, técnico de interpretação. É, porque eu acho assim, eu gosto de dirigir ator, entende? Eu sempre gostei. É difícil você ver um ator ruim no filme, eu acho que não tem, né? Sempre que a gente... Eu falo com alguma pessoa e tal, eles estão sempre, poxa, Jack, vamos fazer de novo, vamos fazer, sabe, assim? Porque eu já sei o que eu, quando eu dirijo, eu já sei o que vai estar na tela. Entende? Às vezes eu filmo uma sequência e mando copiar, o pessoal, poxa, Jack, tá ruim a sequência, a atriz errou o diálogo, não tem importância, no meio tem um pedacinho que ela tá maravilhosa. Sim, já pensa também como montador, né? Porque falaste até no... Eu trabalhei muitos anos na montagem, né? Já sabe que salvar e que não salvar, né? É, eu fiz curso de montagem, eu comecei assim... E todos os filmes que eu trabalhei como assistente, eu também fui assistente de montagem. Isso. Certo. Inclusive, eu pedia, tinha um negócio que ninguém gostava de fazer, que é montar trailer, sabe? Montar trailer é um horror, é um pavor. E eu pedia para os diretores, eu pedia para o Jesse, eu pedia para o Auré, deixa eu montar o trailer do seu filme. Eles estavam, graças a Deus, pô, monta aí. E aí eu ia para o estúdio e montava, chamava geral Rafael Valverde, que é um montador maravilhoso, sabe? Muito bom. No começo eu falei, Rafael, você me ensina aí, eu pedi para montar, que é para eu aprender, né? E pegar o ritmo, pegar o corte exato. Que legal. O Rafael me explicou e tal. No segundo trailer eu já estava dominando, né? Tá, e assim, ó, só eu queria também saber o seguinte, né, quando entraste, começaste a dirigir, foi lá para 67, né, acho que Os Iniciados foi lançado lá para 68, acho que lá para julho de 68. Assim, eu queria, eu estava vendo aqui, né, nas pesquisas, começar a estrear como diretor, com, né, o braço direito do diretor, muitas vezes tem que ser, obviamente, tem que estar com um diretor de fotografia competente, né? O teu primeiro diretor de fotografia foi o Antônio Smith Gomes, né? Por sinal, até ele era um veterano técnico de som nas chanchadas da Atlântida e tudo mais. Era o Schmidt. Isso, ele não era um... Desculpa, ele já faleceu tantos anos, etc. Mas ele não era um bom fotógrafo, tá? Ele não era, a gente... Né, porque trabalhaste mais com o Hélio Silva, né? É, o Hélio é um grande fotógrafo. Pra mim era o melhor fotógrafo brasileiro. Fala um pouquinho da tua parceria com os dois, pode ser? É, olha, com o Schmidt eu só fiz um filme que é Os Viciados. Os Viciados, eu nem gosto desse filme, eu fico rezando pra pegar fogo, você tá entendendo? Porque, eu nunca consegui ver. Eu acho que nem existe mais, porque o filme não tinha história. O Jesse me convidou assim de noite, você quer fazer um filme? Começa segunda-feira. Eu falei, mas não tem história, então você escreve hoje. Dódios. E a equipe não era a equipe que eu escolhi. Os episódios hoje eu sei que são bobos, idiotas, apesar de na época era impactante, aquela coisa toda. Mas eu não gostei, a crítica também não gostou e o público também não gostou muito não, sabe? Tá, e como é que foi pra dirigir daí, de começar a dirigir daí no caso com teu fotógrafo mais, digamos assim, oficial, o Hélio Silva, né? Que você trabalhava com o Hélio Silva. Na carne. foi o primeiro filme. Isso, isso. Como é que, acho que foi lá por 68, né, essa versão, acho que foi lançada em 69. Diz pra mim como é que foi daí, no caso, ele te ajudando, né, já que um cara que conhecia tudo de câmera, como é que foi a tua parceria com ele? A parceria com ele foi maravilhosa, porque o Hélio, além de ser, para mim, o melhor fotógrafo brasileiro, ele não se metia na direção. Ah, é? Não, não se metia. Às vezes, teve uma única vez que eu perguntei, o Hélio, que eu me distraí na hora, sabe, assim, tipo, uma distração de meio minuto, assim, eu falei, Hélio, como é que foi a atriz? Eu não sei, não entendo a dramática, eu sou fotógrafo. Eu falei, bom, então tá ótimo, beleza, tá. Vou fazer de novo, né? Uhum. Então, ele era um cara assim, foi o primeiro filme, Navalho na Carne. Uhum, uhum. Foi um filme que foi um risco, porque a peça estava interditada. Uhum. O Plínio Marcos estava proibido de trabalhar. Uhum, uhum. E sem contar que o Jesse Valadão, baita ator, e a Glauci Rocha também, grande atriz. O Jesse, que era o produtor, uhum, ele me exigiu o seguinte: você vai fazer esse filme em 18 dias com 18 latas de negativo. É o que eu tenho material alugado por 18 dias e só tenho 18 latas de negativo. Eu falei, tudo bem, eu faço. Estão falando proporção o quê? Estão falando proporção 2 por 1, 3 por 1? Nada, é tudo de primeira. Uau. Já sobrou negativo, que eu fazia o seguinte, como são planos sequências, uhum, uhum, eu ensaiava de 7 da manhã às 7 da noite. Como uma peça de teatro mesmo, né? É como um cinema mesmo, né? Não peça, porque a peça é meia fatiada, né? Uhum, uhum. O cinema tem mais, assim... Não, eu tô dizendo no sentido do plano sequência, né? Quase como se fosse em blocos, diríamos assim. Então eu ensaiava, assim, 12 horas, e quando os atores estavam estafados, aí eu rolava o filme, entende? Eu falei, bom, agora vamos rodar. E aí nós rodávamos. Tinha três grandes atores, uhum, que eram o Jesse, a Glauci e o Emiliano. Emiliano Queiroz. E eu dei muita sorte, porque o Jesse, no começo, ele não queria... Ele queria a Tônia, veja você. Ele queria a Tônia Carreiro? É. Aí eu falei, Jesse, a Tônia é muito bonita. Você não vai acreditar que ela é uma prostituta que não arruma freguês. Essa mulher é maravilhosa, pô. Aí eu falei, mas eu quero a Tônia. E nós fomos lá na casa da Tônia, sabe? Fomos na casa da Tônia em Cabo Frio, marcamos com ela lá e fomos, chegamos lá. Foi lá no... Aqui bastante interessante, ela tá tomando o uísque dela. E ela gostava de tomar um bom uísque, né? Uhum. Aí eu sentei, falei, vamos tomar um uísque junto. Aí eu bebia muito na época, né? E o Jesse falou com ela, ela não gostou não, sabe? Aí eu não sei o que aconteceu, que eles deram uma discussão lá, e o Jesse... Vambora, tal. Aí eu falei, graças a Deus, né? Eu falei, deixa eu só tomar o meu uísque aqui, depois eu vou. E ir embora. Aí, e outra coisa, como é que entraste em contato, né, com a obra do Plínio Marcos e do Nelson Rodrigues, né? Fica meio até quase difícil separar Nelson, tua carreira das transposições cinematográficas das obras deles. Eu era amigo deles, por exemplo, o Bonitinho Mais Ordinário, eu vi a estreia da peça, né? O Perdoa por Me Traíres, não, uhum, desculpa, o Toda Nudez Será Castigada, uhum, que o Jabor depois veio Jabor a filmar, uhum, quando estreou no teatro, uhum, eu fui convidado para fazer o menino, o garoto. Ah, é? É. Então, o diretor era o... Ah, meu Deus, esqueci o nome do cara. Era o outro diretor lá. Uhum. E então aí, bom, você faz. Eu cheguei até a participar de algum ensaio. Uhum. Aí depois, o diretor tocou, foi ver o Zebinski, né? Que era maravilhoso. Uhum. Zebinski é maravilhoso, né? Puxa vida. Com um dia eu aprendi muito com o Zebinski, né? Uhum. Mas aí surgiu um filme. Mas como é que conheceste pessoalmente o Nelson Rodrigues? Como é que foi, assim, teu primeiro encontro com ele? Te lembra quem é que te apresentou? Como é que foi? Não, era o seguinte, uma coisa meio estranha, né? Pô, tinha uma vedete do Carlos Gomes, que a gente estava meio assim... Interessado. Um rolo, vamos dizer, né? Aham, uhum, uhum. Sim, assim. E o filho do Nelson, o Jofre, estava querendo namorar a vedete. Então eu falei, bom, já você tá aqui a namorar e eu tô aqui com ela, vamos sentar tomar um uísque aí e tal, né? Aí a gente ficava lá batendo um papo e era um bom estudo, porque nós ficávamos estudando o diálogo do Nelson, eu e o filho dele, sabe? Entendi, entendi. E nessa época eu tava sem dinheiro, eu tava começando, eu tava numa miséria, vamos dizer assim. E aí ele falou, ó, você vai domingo lá em casa, almoça lá com a mamãe, com a gente lá, eles moravam na Tijuca. Uhum. Aí eu passei aí, todo domingo, ia pra lá, comia lá. A mulher do Nelson, a dona Elza, até queria que eu morasse com ela. Você mora aqui, vai para a universidade, vai para fazer direito. Que legal. Jogo. Eu não quero fazer direito, né? Aí a gente ia para o Correio da Manhã, batia papo com o Nelson, ele pagava lá um sanduíche, um café. E aí foi, né? Tens muito boas memórias dele, do teu convívio com ele? Hein? Tens muito boas memórias do teu convívio com ele? Ah, tenho, tenho. Principalmente no fim, né? Porque depois eu me afastei. Uhum. Eu fui embora, o Jofre também foi, nós fomos para Roma, aí voltamos, aí eu me afastei, o cinema afasta, né, você fica sem tempo. Uhum, depois eu voltei a frequentar a casa dele, quando eu fui fazer o Bonitinha, né, e aí sim, aí eu ia todos os dias, almoçava com ele, a gente saía junto, batia muito papo, era um cara, eu gostava muito do Nelson, sabe? Assim, e Braz, me diz uma coisa, assim, ó. Fala que está me chegando ao fim, só queria assim, espremer mais umas coisinhas assim, contigo assim, no tempo mirrado que a gente tem. Os teus filmes têm um fluxo, assim, um ritmo que é quase musical, né? E começaste, obviamente, escrevendo filmes, assim, comédias musicais adolescentes, né? Para o público adolescente, para o público jovem. E daí eu estava vendo, assim, por exemplo, trabalhaste, né, em filmes que fizeste, tem gente como o Chico Buarque, o Radamés Nátaly, o primo, né, o falecido Almir Chediak. Chediak, isso, o maestro John Ashley trabalhou contigo. Então, assim, me fala um pouquinho da tua relação com música. O teu filho, né, é meio que um antropólogo musical, né, Yassir Chediak. Então, fala assim um pouquinho... da presença da música, né, a música na tua vida. Popular, né, popular. Hã? Brasileira. Mas a música que o Almir fez pro meu filme, eu não utilizei. Só tá o nome dele no filme. Na realidade, não tem música. Tá, mas foi muito importante no teu crescimento, como falaste da presença do cinema, né? Mas assim, música também, a tua família era muito musical? Agora é, né? Porque tem meu filho, tenho minha sobrinha, que é uma grande cantora. Depois você acessa aí no site da internet, põe assim, Carolina Soares, Zeca Pagodinho. Carolina Soares... Ela é tua sobrinha? Minha sobrinha, ela é uma maravilhosa, é uma nova Clara Nunes, né? Ah, que interessante. Aí eu tenho... Ah, nem sei que eu conheço, assim, tem a Carolina, tem duas sobrinhas, a Elisa Chediak, que é musicista. Não, porque o teu primo, o Almir, por exemplo, ele trabalhou muito com os Caymmi, trabalhou com Carlos Lira. Então, assim, era uma coisa que corria muito na tua, corre muito na tua família, sempre assim, lança música. Hoje a gente tem mais ou menos, assim, uns 10. É mesmo? Meus sobrinhos, que são a minha irmã também, que tem muito, né? Que interessante, Eles gostam, né? E uma coisa que eu acho interessante também é esse lance meio cíclico, né? Porque, por exemplo, o teu penúltimo filme, que vale dizer que foi um sucesso de bilheteria, Perdoe-me por Me Trair, com a Vera Fischer, uma performance super boa, grande, no Léo Maia, né? Baseado, obviamente, em Nelson Rodrigues, foi produzido pelo J.B. Tanco, né? Então a gente começou falando de comédia, a gente tá falando... Mas não foi, não. Não foi. Então, o J.B. Tanco não foi um dos produtores do teu não, filme? Não, isso aí fizeram um livro, é um cara que fez um livro, um negócio de Banco do Brasil, que fez, e ele errou absolutamente tudo. Ele pôs desculpa, uma equipe inteira no filme, viu que eu não trabalhei. Ah, tá, então tudo bem, retiro aqui, porque eu vi lá por, acho que 88, esse filme, e depois, anos depois, eu me lembro assim, lendo sobre o J.B. Tanco produzindo, né, o diretor de vários filmes Trapalhões, Aliás, então... o Nelson tem, o J.B. Tanco tem dois filmes, muito bons que ele fez na obra do Nelson. É o Engraçadinha com a Ana Vera Viana, né? E são muito bons. Mas comigo, eu era muito amigo do Tanco, gostava muito dele, mas nunca ele trabalhou. Isso foi um erro de um livro. Ah, tá. Ah, ele tá. Errou até elenco. Ele põe ator. É mesmo? E põe pra esculhambar, hein? Tem uma página que eu até... Eu falei, não foi meu intento esculhambar, mas tudo bem. Ele põe assim, esculhambando a interpretação de um ator que não tá no filme. Uau. Esse cara é um louco, cara. Nada a ver, não tem assim, nada a ver. E vamos agora pro teu lado escritor, né? Teve esse livro policial, que eu gosto bastante, Cortina de Sangue, eu li, acho que faz uns 3 anos. E me fala do teu atual livro, né? Que é uma Uva Corruída na Varanda, que é um livro de crônicas. Isso, né? Que eu acho assim, interessante também, parece algo bem bucólico, até mais a ver, depende até com a tua infância. E os teus filmes são super urbanos. Fala um pouquinho dessa tua relação, assim, sei lá, cidade, campo, e desse livro, né? O que a pessoa deve esperar do livro Uma Corruída na Varanda? O Cortina de Sangue é passado no Rio, tem um conto que está numa antologia da Record, da editora Record, também chamado Peixinho Dourado, que é passado no Rio também, tá? Esse conto é passado aqui em Três Corações, mas o personagem é um carioca, entende? Ah, tá. É um conto muito interessante, tanto é que tá numa antologia, né? E as crônicas, eu não sei se você chegou a ver, porque o livro foi lançado há 3 dias, parece, né? Não, mas eu sei do livro, eu não li ainda Uma Corrida na Varanda, né? Então, tem assim, tipo, tem um bloco grande que é só sobre escritores, entendeu? Eu falando sobre escritores, não da maneira pesada, analítica, mas fazendo até contando algumas piadas, entende? Entendi. Falo sobre escritores e tem uma grande parte das crônicas que são passadas na minha varanda, um pouco passado na minha rua e um pouco passado na cidadezinha onde eu moro. Mas não são provincianas, eu dou um toque universal, eu não gosto da literatura provinciana não. Entendeu? Tá. É tipo assim, não sei se você já leu... Geograficamente seria provinciano, mas não emocionalmente ou espiritualmente, né? Não, a palavra Três Corações para o Zé Ipanema dá a mesma coisa. Entendeu? Porque o ser humano, ele é igual, né? Assim, eu não gosto de... A cidade interior, ela pequena um pouco as pessoas, né? Então eu não gosto. Tanto é que mesmo aqui em Três Corações... Quando eu falo, por exemplo, de um Bentivi na minha varanda, eu estou falando a realidade de Raquel de Queiroz, eu estou falando de livros japoneses, né? Entendi. Não é uma... Não tem uma visão limítrofe da coisa, né? Não gosto do provincianismo, eu não sou fã, não. Nem no cinema, nem na literatura. Entendi. Acho que tem que ser mais universal, né? E como é que as pessoas podem achar o teu livro Uma Corruída na Varanda? Olha, o meio mais fácil é na editora, deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí, o site é muito grande, vou dar o e-mail, tá? É vendas@editorapenalux.com.br. Penalux, gente, é com X, tá? Lux latim. Lux latim, isso, tá. Com X. Tá. Eu queria te agradecer de coração mesmo pelo teu tempo. Muito obrigado. Uma honra poder falar contigo, tá? Eu comprei obrigado, teu cinema Marcos, desde que eu tinha acho que uns 9 anos e não deveria. Até, quer dizer, não tinha idade e via meio escondido. Tá? Tá bom. Tá bom? Sucesso aí no seu programa, né? Muito obrigado, querido, pelo teu tempo, tá bom? Tá, obrigado você, um grande abraço. Um abraço, querido. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Marco Antônio. E aí, belo papo. Não, o cara é muito bom, viu? Nossa. O cara é muito sensacional, bom, muito bom. Jovem guarda, passando por Jesse Valadão, Lucélia Santos, quer dizer, pô, esse tem história pra contar. Tem, esse conhece tudo. Tudo bem, maravilha. Vamos começar vamos então o nosso garimpo. Começou então agora, gente, anos 50. Vai lá, Fraconha. Vamos lá. Here Marco Antônio. Essa canção é de 56, o nome é My Fooling Myself Again. A tradução literal seria: será que estou me enganando de novo? Né? O grupo é The Teenagers featuring Frank Lymon. Ou também, a pessoa também pode, quem quiser se interessar, quem estiver interessado mais, saber um pouco mais, também pode procurar em Frank Lymon, F-R-A-N-K-I-E, Lymon, L-Y-M-O-N. Né? Na verdade, é o seguinte: era um grupo, um dos primeiros grupos assim, culturalmente integrados. Que eram três negros, todos adolescentes, ciclo total, três negros do Harlem e dois porto-riquenhos. O Frank Lymon cantando aí tinha 13 anos nessa versão. A gente até falou há uns meses, tocou uma outra obra obscura cantada por ele, e é uma espécie assim, quase que um pré-Jackson 5, assim, porque apesar de ele ser o mais novo do grupo, ele foi o que mais se destacou. E depois até tentou carreira solo, ele morreu com quase 26 anos de idade, de overdose de heroína. Ele nasceu no Harlem e morreu no Harlem. Né? Coisa muito triste mesmo. Teve uma mega briga com ex-esposas e ex-namorados querendo grana dele. Até uma das mulheres na vida dele mais importantes foi a Zola Taylor, que era a vocal original do The Platters. Uh-huh. É, inacreditável como na década de 50 a importância que eles tiveram para o pop romântico. Né? É um grupo que pode ser ouvido em filmes como Loucuras de Verão, American Graffiti, né, com Richard Dreyfuss, dirigido pelo George Lucas, numa comédia policial estrelada pelo Richard Dreyfuss na época que ele estava embarcando no mundo das drogas, assim, um filme sobre um ex-hippie que vira detetive particular, um filme chamado The Big Fix, no Brasil, era a grande encrenca, o grande engano, desculpa, daquela imitação descarada de Casablanca, que a gente já citou em outros programas, o Havana, com Robert Redford, Lena Olin e o... Muito ruim. É, muito ruim. E o falecido Raul Julia. Para ver, só não ter uma ideia da importância do Frank Lymon para a cultura americana pop, que em 98 foi feito um filme baseado na vida dele, dirigido por um diretor de origem mexicana e basca, chamado Gregory Nava. Ele também fez aquele filme Selena, ou Selena, com a Jennifer Lopez. E o filme chamava Why Do Fools Fall In Love, que é o nome da música mais famosa do grupo do Frank Lymon. No Brasil era Por Que o Amor Enlouquece, é um filme de 98 e, como eu falei, inspirado na vida dele, do Frank Lymon. Vamos tocar um trechinho do I Want You to Be My Girl, 56, por favor. Tá dizendo aqui que ele já tinha 18 anos nessa época e dançou muito essa música. É mesmo? É. Uau, o Fofinho já tava mandando bem, então. Já tinha 5 filhos. Deixando a marca dele na... Já. No como é que é? No inconsciente popular, então. Já, 56, ele tinha 18 anos. Ah, então, brincadeira. Maravilha. Vamos passar pros anos 60? Vamos lá. Por favor, 62. Funny how the phone stopped ringing, your heart stopped singing, the way it used to do. You don't know who's to blame, or if there's a reason. You just know you were warm, but now you're free. Goodbyes were spoken. The spell was broken by a pair of silent sighs. Funny, oh, it's so funny. Ooh, funny game, or if there's a reason, you just know you were warm, and now you're freezing. Barney, no goodbyes were spoken. Ooh, the spell was broken by a pair. Marco Antônio. Tá, eu sou de 62, o nome é Funny, ou seja, engraçado. O nome do cantor, que eu adoro, Gene McDaniels, o maior sacerdote, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, chamado 100 Pounds of Clay, uma canção da virada de 60 para 61. O nome dele de batismo é Eugene Booker McDaniels, nasceu em fevereiro de 1935, faleceu em 29 de julho de 2011. Admiradíssimo por Ray Charles, Roberta Flack, Burt Bacharach, Chick Corea, Aretha Franklin, Quincy Jones, um futuro maestro, mega, compositor e tudo mais, o Paul Schaefer, né, que acompanhou o Dave Letterman no programa, sim, disse que uma das coisas que fez ele realmente querer seguir carreira foi quando ele ouviu com 11 anos a canção que eu já ouvi um trechinho daqui a pouco, do 100 Pounds of Clay, que é uma canção que até foi banida no Reino Unido, porque basicamente fala que Deus viu o homem cabisbaixo e a partir do barro criou a mulher. Então, montes de estações de rádio na década de 60, no começo da década de 60, no Reino Unido, baniram a canção, acharam que ela era herege. Esse aí não teve morte trágica, ele faleceu dormindo em 2011, ele aparece rapidamente numa comédia chamada Aconteceu num Sábado, aparece, com o Sidney Poitier, o Harry Belafonte e o Bill Cosby, um filme dirigido pelo Sidney Poitier em 73. Ele foi um dos compositores da trilha sonora de um drama sobre boxe feminino chamado Boa de Briga, Girl Fight. Ele tem canções do filme Cassino, até que é um filme que eu não curto muito, Tempestade de Gelo, Mamãe Quer Que Eu Case, que é uma comédia com a Ellie Sheedy, com o grande John Candy e o Anthony Quinn. Num filme português bem bom, que eu vi há uns anos, dirigido pelo português João Botelho, é um filme chamado Aqui na Terra, um drama bem bacana. Vamos tocar um trechinho do 100 Pounds of Clay, por favor? He took 100 pounds of clay, and then he said, hey, listen, I'm gonna fix this world today, because I know what's missing. Then he rolled his big sleeves up, and a brand new world began. He created a world. É, meu amigo, em 3 de maio de 61, essa música chegou ao terceiro lugar na Billboard, viu? Exato, em terceiro lugar. E ele durante muito tempo se sustentou só com o uso da canção em filmes e tudo mais. 100 Pounds of Clay seria alguma coisa na linha de 100 pounds, 100 libras de barro, ou tipo 50 quilos de barro. Vamos para os anos 70? Vamos embora. Vai lá, Fufunha. Somebody, someone to show me what I need. I Marco Antônio. Canção de 78, If Heaven Could Find Me, né? Se o céu, ou seja, se o paraíso pudesse me encontrar. O nome do grupo, eu sei que é um grupo que gosta, Ambrosia, ou Ambrosia, né? A gente tocou já outra música obscura deles há alguns meses. Essa canção não fez sucesso algum. Um dos maiores sucessos deles, que é da virada de 79 para 80, Biggest Power of Me, a gente vai ouvir daqui um trechinho. E eu me lembro que a gente, outra vez que eu toquei a música Dread e tudo mais, a gente comentou sobre, tipo assim, eu me lembro que a gente estava conversando no ar, a gente falou sobre canções meio que são a cara da rádio. A que vai tocar daqui a pouquinho um trechinho, Biggest Power of Me, verdade. Eu acho assim, mas assim, claro, são várias canções, acho que daria para mais ou menos definir essa rádio. Eu acho que a Biggest Power of Me, eu acho é descaradamente... daria para ser a música tema, digamos assim, da Showtime. É o grupo formado na Califórnia em 70, eles ficaram até 82 juntos, depois separaram e daí voltaram em 89, então até os dias de hoje. Começaram com rock progressivo, depois misturaram com rock sinfônico e daí se encaminharam mais para o soft rock, né, para o rock mais melódico, no sentido assim, mais romântico, mais, desculpa a expressão, mela cueca, como alguns falam. Lembrar muito o grupo Player, em alguns momentos, que é um grupo que também gosta bastante, né? E eles podem ser ouvidos, esse grupo pode ser ouvido em filmes como Os Rapazes do Bar Marx, que era um filme sobre veteranos de guerra se encontrando num bar, que era com John Savage, dirigido pelo Richard Donner, né, do Superman, do A Profecia, um dos filmes, provavelmente um filme menos conhecido da carreira do Richard Donner, Ligeiramente Grávidas, um filme chamado Space Station 76, no Brasil era Sem Gravidade, Sem Cérebro, um filme que meio satiriza a visão futurista nos anos 70, que filmes de ficção científica tinham. Vamos tocar um trechinho dessa, da Biggest Part of Me, maior parte de mim, querido. Essa música é fantástica. Só pra nós, uma obra-prima, né? Sim, fantástica. Uma obra-prima, né? Fantástica. Essa música vendeu que nem água, né? Não, maravilhoso mesmo, mega instrumental e uma música cativante mesmo. Vamos pros anos 80 agora? Bora, Fufunha. Love takes you away. It can take you where you want to go. If love takes you away, let it. Grande Marco Antônio. Valeu, essa canção eu realmente eu adoro, não tem sucesso algum, o nome é Love Takes You Away, ou seja, o amor te carrega, te leva embora. É uma música da virada de 87 para 88, é do Art Garfunkel, a gente conhece a gente, Simon Garfunkel, ele tem uma carreira solo que eu acho muito bonita, mas com acho que tipo dois hits, só, essa não fez sucesso algum, ela é alegre ao mesmo tempo, melancólica, e ouso daqui a pouco dizer que foi uma homenagem ao amor da vida dele que se suicidou, em 79 ele teve uma atriz, era atriz fotógrafa Laurie Bird, que ele disse que foi o grande amor da vida dele, ela se matou num overdose de Valium. Nunca li um link, né, que foi 79, essa canção é de 87, mas a gente sabendo disso, até dá para ouvir a música de repente com outro par de ouvidos, né? Um dos maiores hits dele, a gente vai ouvir um trecho da carreira solo dele, é I Shall Sing, ou seja, eu cantarei, é uma canção de 73, e para ver como a carreira dele solo não fez tanto sucesso, ele fora da dupla, essa I Shall Sing, que a gente vai tocar um trechinho, que foi assim, um dos maiores sucessos dele solo, chegou ao 38º lugar nas paradas pop de 74. Né? E o bacana que foi gravado em 73 na Catedral Grace Cathedral de São Francisco, uma igreja linda, até eu tive a honra até de conhecer. O Arthur Ira Garfunkel nasceu no Queens, em Nova York, filho de Rose Perlman e Jacob Garfunkel, eles eram da Romênia. Ele conheceu o Paul Simon, né, que virou o maior parceiro dele quando eles eram adolescentes, acho que tinham cerca de 13 anos, e foi se apresentando no colégio, o colega dele de aula, o Paul Simon, que é cerca de um mês mais velho que ele, ouviu o Art cantando aquela canção Too Young, do Nat King Cole, uh-huh. E daí disse que, nossa, esse cara a gente vai ter que fazer uma dupla juntos. Né? Eles têm uma relação meio de cão e gato até hoje. Eu vi uma entrevista recente dele, ele disse que prefere não falar sobre o Paul Simon. Eles vivem me brigando, separando. Dizem que tem a ver que, apesar do Paul Simon ser bem baixinho, dizem que ele tem um ego que diz assim que é com um cara de mais de 4 metros de altura. É, eu já ouvi falar. Pois é. É mais ou menos Paulo Passos. Gente, o Paulo Passos é um cara gente finíssimo, mas que a gente adora bem brigar com ele, mas nossa, é uma pessoa, normalmente ele está nos sábados com a gente, mas de qualquer forma, vou falar um pouquinho, voltando para o Art Garfunkel, ótimo ator também, ele fez um dos filmes dele mais importantes, foi com a Anne Margaret, e com o Jack Nicholson chamado Carnal Knowledge, no Brasil era Ânsia de Amar, e também ele fez um filme bem anti-bélico, anti-guerra, chamado Ardil 22, né? Cash 22. Ele, mega fã do Tom Jobim, até gravou, diria que umas 3 décadas ele gravou a Águas de Março, Waters of March, né, do Tom Jobim. Ele pode ser ouvido em trilhas sonoras como Sing, A Um Passo da Fama, num seriado sobre cirurgia plástica chamada Nip Tuck, no Brasil era Estética, num filme que eu não curto muito, com Jack Nicholson, mas foi muito premiado e grande sucesso, que ele, Melhor Impossível, não gosto muito, e numa animação bem interessante chamada Wallace e Gromit, Batalha dos Vegetais. Vamos tocar esse I Shall Sing 73, um trechinho? Verdade, Marco Antônio, é que na minha opinião, sem o Paul Simon e o Paul Simon sem o Art Garfunkel, Nenhum dos dois. Ah, tu não gosta da carreira, porque a carreira do Paul Simon solo fez bastante sucesso, né? É, mas assim mesmo eu não gosto, não. Eu gosto de... pra nós, sabe, um nasceu pro outro, né? Sim, não adianta. Mesmo que não queiram reconhecer, né? Não adianta. E interessante que eles foram lançados, sabe como? O nome eles foram lançados quando adolescentes, como a dupla Tommy e Jerry. O primeiro compacto deles era com esse nome. Tá. Porque os dois eram bonitinhos e tudo mais, e daí bolaram o nome Tommy e Jerry pros dois. Não confundir, obviamente, com o gato psicótico e aquele... quer dizer, a melhor fase, na minha opinião, do Tom Jett, mudando de assunto para desenho animado, é aquela que tem as pernas da mucama, dando... só vê as pernas da mucama dando pau. Teve várias fases, né? Mas a melhor para mim é aquela que o Jerry é bem... que o Tom é bem gordo, com os dentes, assim, totalmente super carnívoro, e o Jerry é bem afeminado e gordinho. Sim, sim. E são super sádicos, pra mim é a melhor fase. Quando eles começaram a ficar bípedes e amigos, e o Jerry com orelha grande e com gravata borboleta, pra mim ficou uma porcaria. Eu também. Mas então tá, então até sábado. Até sábado, um grande abraço a grande você. Grande abraço, obrigado pelo espaço de novo. Obrigado você, tchau Marco Antônio. Abraço, gente.